Tá na 6213, contato radar na decolagem, sub manter o nível de voo 360 via saída da EL. Via saída da EL, sobre o 360, chama 6213. Papá, veio o Foxtrot Papa Oscar. Patrulha 1-0. 00 graus, 1-2-1. Tá dando ainda pela defesa 1-0, gol 9-9-5-4. Patrulha 1-0. Xenemia 333, chama agora o centro Recife na frequência 125.1, alterna 128.8. Centro Recife 1251, alterna 128, Xenemia 6333, obrigado, bom domingo. Azul 4485, desce, mantenha 4000 pés de ajuste e altímetro 10014. 4000 pés, 114, 4418. Nove cinco quatro, contato radar na decolagem, sub mantendo de voo 370 via saída pouca. 370 via, voo 9954. Pica 021, decolagem autorizada, pista na 0, vento 1-0-0 graus, 1-5 nós. Incenda 1-0, azul 5021. Zero Z, 06, completo sinal do procedimento da RNAV, chama agora a turma, 18.95. 18.95, 18.06, boa tarde. Salvador, boa tarde, 18.06, sinal, RNAV. 021, decolado perfil da El, transição Motiva. No contato radar na decolagem, suba e mantenha o nível 320 via saída da El. 320 via saída, 5021. Controle Salvador, Charlie Mike Romeu para descida. Charlie Mike Romeu, deixa e mantenha 1.500 pés. Um ajuste altímetro na 0.4, só passando através de Veracruz. Na 0.4, através de Veracruz, reportará, Charlie Mike Romeu. Azul 4485, isso, mantenha 2500 pés. Voe servido 366, passando o procedimento RNAV, fomos estabilizados. 7, descendo 2500, chamará estabilizado o 4485, voando já o 4715 no ponto de espera, 10, bom dia. 4715, tráfego da companhia final de 3 milhas, após a passagem, autorizada ali a manter. Após a passagem, ali mantém, 4715. Sonema 203. Receba. Semáforo centro Recife, 1251, na alterna, 18, décima 8. Moura. Pim, 1251. Voo 9954, chama agora o centro Recife, na frequência 12685, alterna 12545. 12825, 2545, 99854. O azul 4485, estabilizado. Certo, azul 4485, completo o procedimento, chama agora a torre, na frequência 118.95. 295448. Tá 3606 no solo 54, livre à direita. Chame 211, bom dia. Direita 211, 3606, bom dia. Tá 47 no 5, a linha A tem decolagem autorizada, vento 100 graus, 122. Decolagem autorizada para o Dan 4715 na 10. Oi, Salvador 4485, estabilizado final. Azul 4485, bom dia, continua a aproximação, aguarde pista 10 livre. Aguardando 10 livre. patrulha 190 está lhe chamando. Controle Salvador, não copio patrulha 190. Patrulha, se quiser a ponte através do Lima Kilo X-Ray, na escuta. 425. 4715, decolado 56, Salvador 208, meu voo. 4715, vai passar para o 210, é isso? 208, firmo, bom voo. 208, graças. Ele afirmou, 050. 7. Poderia confirmar em que setores se encontra em relação ao Velho Salvador? Nós não temos contato radar com o tráfego do Lima Kilo X-Ray. Patrulha 90 modulando o controle? É ele que modulou, tá aí para a exposição da Terezinha no próximo do pedágio na 324, ok? Cheque copiado, o Grato Lima Kilo X-Ray, patrulha 190, acionado transponder 0117, solicitando 050, confere? Com 0126 no transponder, ok, controle? Gente, então, patrulha 190, não tenho informação se o tráfego no radar. Recebo em mediações da CEASA, o 0117 a mil pés. Patrulha 190, poderia formar uma radial de distância? Tem consciência de formar uma radial de distância em relação ao Velho Salvador, em que você encontra? Ele está na 324, na altura do primeiro pedágio. Ele, se autorizar ele atender aí para uns 1500 pés, ele já fala bem com o controle. Golo 396, acione a indicação via chegada Mare e desce Mateus 050, ajuste o altímetro 0094. 0094, patrulha 190, está mantendo 1.500 pés? Salvador, papapá, Carlos, será meu? O patrulha 190, receba o código transponder 0126, na radial 346 a 32 milhas. Estou autorizado a ascensão nível 050, na escuta do controle Salvador, patrulha 190. 067.0, pronto. Controle Salvador, papapá, Carlos, será meu? 485, solo 58, livre na Delta, chame 211, solo. 211, azul 485, livre na Delta. Do Bonfim, sobrevoo no farol da Barra. Pet, papapá, Charles Serra Romeu. Mantenha-se em regra de voo visual, ajuste a última metrônomo 014. Estou autorizado a ingressar a corrida do Bonfim. Informe quando é sobrevoando o setor da Barra. Farol da Barra. Grato, Charles Ferro, meu informará sobre o Farol da Barra. Azul 502, vamos chamar agora o centro Recife, na frequência 251, alterno 288. Entendeu, 288, confirma primária, foi bloqueado para o Azul 25021. Azul 5021 na primária, centro Recife é 125, decimal 1. 251, 5021, boa. Controle, tá 4715, cruzando 110, boa. Contato radar, cruzando 110, prossegue conforme autorizado, via aro por 1. Conforme autorizado, o 4715. Controle Salvador, Charlie Marcomel está passando no Veracruz. Controle 208, bom voo. 208, boa. Controle Salvador, Papapá, Charlie Marcomel passando no Veracruz. Charlie Mike Romeu, 1500 pés, corredor Veracruz, após Interlagos, chama em Paripe. Vamos tráfego do Charles Serra Romeu, um número pés, rumo oposto, fica atento ao tráfego. Sim, só reportará em Paripe, ingressando no corredor Interlagos, para mais novo. Controle, boa, 7-2067, decola 2000 para por 2067, contato radar na decolagem, subvia área, boa, corrija. Por 2000, vou direto, lenta, 9660. 2000, lenta na Pro 2067, obrigado. Olha, o Charlie Mike Romeu. Charlie Mike Romeu, possível. Autoriza a prova da rotatária? Quanto é o corredor Veracruz? Tchau, Alemanha com o Romeu. Corrijo. 4715, chama o centro Recife em 288, alterna 260. 2268, está pronto para iniciar lançamento. Já coordenou com o tráfego local em 1, 2, 3, 4, 5? Afirmativo. Gente, livre lançamento, informe o mês fora para descida Lima Kilo X-Ray. X-Ray. Charlie Serra Romeu? Mais todas, Charlie Serra Romeu. Estamos iniciando sobrevoo no Bonfim. Sobrevoo entrando fora da barra, correto? É, ter a nave asa fixa ou rotativa? Gente, vamos iniciar um sobrevoo no farol da barra, Charlie Serra Romeu. Charlie Mike Romeu, vou direto Seasa, informe visual com campo. A autoridade direto Seasa, revoltar a visual com campo, cara, vai comer. Passar Marigon 396, possibilidade da Brawl CA 2366. 396, deixa a navegação para a boa de TAP. Brawl CA 2366, para o final do RNAVE da 190. Possível TAP CA 2366, estou no 3. Ouro 255, sinistração, deixa eu manter um 060, chega da bomba. Identificou, desce ao 060 na bomba, 2. Tudo que está mantendo? Ajuste de altímetro em Salvador, 1-0-4, mantenha-se em regras de voo visuais a 500 pés pelo litoral sul de Salvador, informe através do Parque Pituaçu, Charles Serra Romeu. Para a descida, o Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, para a descida, mantenha o setor oeste da ilha, informe cruzando 4000 pés. X-Ray. Zero. Quando era a nave asa rotativa? Thiago, a rotativa vai manter sobrevoo neste setor no 050, estou recebendo a apresentação radar radial 0, radial 360, corrigindo 005 de Salvador, 30 milhas. O 2067, chame o centro Recife em 251, alterna 28, decimal 8. 251, 288, no 396, desça para 2500 pés, altímetro em Salvador 1014, livre final em nave da 10, chame estabilizado na final do procedimento. 2510 para 2514, passará estabilizado no final do procedimento. Mudança de frequência, Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, frequência livre, chame na próxima decolagem. X-Ray. Charlie Mike Romeu, visual bom campo? Positivo, visual. Charlie Mike Romeu, para ingresso no circuito de tráfego, chame a Torre Salvador em 198, decimal 95. 295, boa. Charlie Serra X-Ray, corrijo. Charlie Serra Romeu? Sente, qual a sua posição? Papapapá, Charlie Serra Romeu. Charlie Serra Romeu. Charlie Serra Romeu na escuta. Qual a sua posição? Através de Nordeste, em alto. Nordeste de Amaralina, confirma? Afirmativo, Charlie Serra Romeu. Ativamos através do Parque do Sul para transferência das comunicações. Afirmativo, Charlie Serra Romeu chamará através do Parque do Torre Salvador, bom dia, Otano. Boa tarde, já está 9001 no ponto de espera no zero próximo. Autorizado ali a decolar. Pista 10, vento 10, 0 graus, 129, está 9001. Ali decola 900 no pista 10. Sinal normal no 7, Charlie Michael. Autorizado pouso no 7, vento 100 graus, 17, 139, o Charlie Mike Romeu. Ciente autorizado, trem fixo, Charlie Mike Romeu. Qual é o pátio? 5. Ciente. O senhor poderia solicitar o transporte para os passageiros no trem aéreo, por gentileza, para o Charlie Mike Romeu? Quantos? São 4 passageiros. Ciente. Rolagem do TAM, autorizado a LR e manter pista 10, gol 867. Falta rolagem do TAM, autorizado a LR manter pista 10, gol 867. Aguarde só um instante para transferência das comunicações. Até onde eu não aguardo. Papapá Charlie, Serra Romeu, para ingresso no circuito de tráfego, chame agora para o Salvador, 118, decimal 95. 118, decimal 95, Charlie Serra Romeu, muito grato. Avisando a final, 2 nave, gol 396. 396, complete aproximação em nave, estima Torre Salvador em 18, decimal 95. 295, obrigado. Gente, mantenha a linha do litoral, reporte vertical para o Itapuã. O Charlie Serra Romeu. Serra Romeu reportará para o Itapuã, obrigado. Planando 001, decolado 011, controle 208, bom voo. 208, bom dia. Senhor, bom dia, até 389001, decolado, perfil Momo Frotinha 1400. 9001, contratada, decolagem, subvia Momo para o 310. Via 310, tem referência, se não possível, Frotinha. Sete. E Salvador, boa tarde, Momo 396. Ano 396, bom dia. Ajuste altímetro 014, continua a aproximação, guarde pistão no zero livre. 37 da companhia iniciando rolagem na cabeceira no zero. Tráfego adicional, helicóptero mantém 500 pés no seu setor sua direita, sem interferência. Continua a aproximação, bom 396, obrigado. Ano 867, pistão no zero, decolagem autorizada, vento 100 graus, 14 nós. Decolagem autorizada do bom 867. Tudo. Cleano Zero, contra-sim espaço 0, classe Golf. Frequência livre para coordenar com tráfego local 2345. Para ingresso na CTR Salvador, chame o controle nesta frequência a 20 milhas fora. Eu mantendo o farol de Itapuã, Cali Ferro meu. Vida Z, Camassari. Luna 396, pouso autorizado, pista no zero, vento 100 graus, 14 nós. TV pouso, gol 396. Luna 867, decolado, Zuna 3, Salvador 208, bom voo. Obrigado, tarde. Azul 4167, 37 da Gol, final curta, após autorizado ali, manter. Após a próxima curta final, ali mantém, 10, azul 4167. Sony 01. 0177 no transponder. Pense em regras de voo visuais, 1500 pés, de corredores, informe em pare. Qual tem o tipo do equipamento? Da Gol, está livre até o final do pátio 5, reporte controlado, vento 100 graus, 12 nós. Muito obrigado, Charles, saiu ao mesmo, reportará em solo controlado. O R9. Ok, desce para 4000, após pelo, prossegue na RNAV, autorizado 255014. Espero nada que chamou em aproximação. 6226, lançando identificação, desse se mantém o nível de voo 0. 5-0, chegada Mari. 10-50 na Mari. Controle Salvador, gol 867, 3.600 pés subindo. 867, contato radar na decolagem, suba via Arboruno para o 360. 1867. Chame 141 na significação, desse mantém 060, chegada bom. Desça para 2500 pés, o último entre Salvador 104, Liga final RNAV para 1-0, chame estabilizada no final do procedimento no 366. 2500 no 0A4, reporta estabilizado na final 255. TAN 9001, chame o centro Recife em 2685, altena 2545. TAN 9001. 01, prossiga. Chame o centro Recife em 2685, altena 2545. 2685, 2545, obrigado, boa. Controle é o Lima Alfa Romeo retornando e gostaria de pouso na 1-0, se possível. A gente consegue ver corredores, Vera Cruz, Interlagos e junto à torre será coordenado o seu tráfego para 1-0. Lima Alfa Romeo, sim. Controle Salvador, meu rei, é o Azul 4167, cruzando 1200 pés da sua escuta. Azul 4167, contrato Roda Rádio Colagem, submantão 340, após 2000 pés, foi lida. Após 2000 pés, lida, voará na sua escuta o Azul 1467. Sinal Renato no zero, campo à vista, gol 255. Por 255, complete a aproximação em nave, chame a torre Salvador, 118, decimal 95. 1895, 255. Meio 141, redução de velocidade, 2309. Ao 7 minutos. Voo 1255, continue a aproximação, reporte passando 372, para subir na nova estágio. Ok, vai reportar no 372. Estou 372, igual 255. Bom, 1255, autorizado pouso 1-0, vento 1-0 graus, 1-3-9. Livre pouso 1-0, igual 255. Salvador no Corvão, boa tarde, 2262, Passaredo, próximo ao ponto de espera da 1-0, está pronto. Passaredo 2262, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, espera o 2262. Chama o centro Recife em 288, altena 260. Boa tarde, senhor. Boa. Tem alguma possibilidade de coordenar para o Dendê ou Mótima para o Azul 4167 em função do atraso, senhor, por gentileza? A gente inicialmente mantém a lei e aguarda a possibilidade de torcer. Ansiosamente aguardo o Azul 4167 na escuta, obrigado. Astoreza 2262, autorizado ali aí, mantém 1-0. Ali mantém 1-0-2262, passarela. Interlagos, informe a Ceasa. Quando visou algum campo? Irmão Forro Meu. Irmão Forro Meu, está visual com aeródromo. A gente aguarde a transferência das comunicações. 1-2-1-1. Direito 2-1-1-2-5-5. É o final do RNAV da 1-0. Descida autorizada para 4.000 pés. O altímetro em Salvador, 1-0 no 4. Após ETAP, servido 366. Oi, autorizado decolapso 1-0, vento 090 graus, 1-3-2. Líder decolapso 1-0, iniciando 2-2-6-2, passarela. Já aviso 366, oceaneiro 2-2-6. Controle, pode reportar o vento no Lima Alfa Romeo? De acordo com a indicação do nosso equipamento, vento de superfície de 0,95 graus com 1,2 nós. Ok. Patronomia 7, chama centro Recife as frequências com 1,25 decimal 1, alternativa 1,26 decimal 2. Alternativa 1,28 foi. Gente, Recife 251-288, obrigado, uma boa tarde, Azul 24167. Dois Salvador, passarela 2262. Passarela 2262, contato radar na decolagem, suba via Arboruno para o nível de voo 180. 2262, via Arbor ao 180, informa que não cumpre o gradiente ATC para sair da Arboruno, transição Alessa. Mantém a 3.000 pés, então, 2.5 milhas de Salvador. Gente, mantém 3.000 pés até 2.5 de Salvador. Quando possível, aguardamos a sua liberação para uma proa direta e coordenação com a CC. Obrigado. Irmão Alfa Romeo a 6 milhas do aeródromo. Irmão Alfa Romeo, para ingresso no circuito de tráfego, chama a Torre Salvador em 1.8, decimal 9.5. 1.8, 9.5, Romeo. Salvador, Lima Alfa Romeo. Tem quantas milhas em Salvador? Alfa Romeo. Lima Alfa Romeo confirmando para sair para pouso no zero. Impossível, senhora. Gente, dá presente autorizado final no zero, reporte final. Voltará na final, Romeo. É 41. Isso até 2.500 pés, altímetro em Salvador 1-0, 1-4. Porém, eu preciso que o seu aposentado reajuste ao servido 368. Aposentado, não negativo. Até o servido 368. Posicionando 63-105, boa tarde, informação Índia. 6315, essa identificação, desse mantém o 050, chegada a mão. 050, possível apoio de toque, 6315. Pode. Passarei 262, suba sem restrições a 180. Livre da restrição e livre ascensão a 180-2262, obrigado. Afirmativo, a partir de agora está sua vetoração para o sequenciamento de tráfego. Curva direita para o 240, limite será 1-5 milhas na proa. 240 graus, 5 milhas na proa, Pode ir a transferência das comunicações. Leme 141, esquerda pro 210, limite será radial 280 de Salvador. Esquerda 210 graus, casa 280 de Salvador, descendo a 2500. 0, confirme o tipo do equipamento? Cascavel 75 na hotel para o cruzamento. A gente mantém a posição. Pela posição, Cascavel. Copiado. Chaname 141, desça para 2500 pés. Voltímetro em Salvador, 1014. Posição de velocidade 180, mas. Aguarde o seu Vitor 366. Uno, chefe. Ele é negativo 366, mantém a proa, aguarde para o 366, esta proa está livre de cida 2500. Patrulhando zero, para ingresso no circuito de tráfego, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. Para a torre 718, 95, patrulhando zero. O 626 está pisado. Saber 2000, compete aproximação em nave e chame a torre Salvador em 198, decimal 95. 1895, 1226. Chame 1041, reação à navegação, foi o Tervito 366, chame estabilizado na final do procedimento. Tervito 366, considera estabilizado na final do Meia, o Ventura 00 graus, 122, está autorizado o pouso pistão no zero. Quente livre de pouso, 6226. Sobre o Oeste, autorizado táxi, chama para ingresso no centro. Quente dos desvios, informe alterno para ser orientado para o final do aeronave. Chinema é 315. Gente, tá amarelo. Chinema 320, significação, desse mantém o 050, chegada Mari. Mantém a chegada Mari e será reorientado muito em breve a etapa final do procedimento terminado. É 320. Contra-se em Salvador, passarinho 2262, pelo excelente líder, após trapo coordenar com o ATC direto conquista. Após trapo, deverá tomar o rumo de Alepo, conforme a autorização de sol, limite de tráfego em aproximação. Gente, 2262, cumprindo o perfil da árvore, né? Com a deposição. Vocês não têm condições de voar Serravito 366 livre de informações? Certo, senhor. 6305, Serravito 366. 6306, distrito autorizado para 2500 pés. Última três Salvador no 04, limite final do procedimento Renave, chama estabilizado. Gente, liga a Renave dando 0, descendo para 2500, ajustado no 01463. Pesado no RAM, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 541, com construção sem aeronave, estima torre Salvador em 198, decimal 95. César Leco, autorizado a acionar, chama para trás. Coisa, nem rimar, né? Nem rimar, paciente. É, informe fora do solo, o vento 1-0-0 graus 1-2-2 tem um tráfego de aeronave de helicóptero de patrulha que está sobrevoando em rimar no momento. Quem chame fora do solo. Para de falar. 78, eu posso passar da madeira. Gente, mantém a posição. O patrulha está visual com a área de pose. Sim, mantém a posição, gente. Mantendo a patrulha. 2 Salvador, 1 Apatete, Chamé 6141, passando até a 23732, estabilizado. Chamé 6141, continua a aproximação, vai da autorização em pouso. Confirmou, Belto. Vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Obrigado. Chamé 6226, solos 3-1, direito 2-1, decimal 1 no solo. Continua 1-6-2-6. Azul F, esteja atento à aeronave de patrulha que está aí nas imediações da Enrimar, a 500 pés, está visual com o tráfego? Gente, tráfego informado, vento 1-0-0 graus, 1-2, mais informe fora do solo, Azul F. Patrulha 1-0, prossiga final da 1-7, ok? Aguarde autorização de pouso e informe o tráfego de helicóptero. Reportou decolagem de Enrimar, logo abaixo da sua posição no momento. O patrulha está visual com a aeronave girando para a decolagem e já está voada aqui a final para pouso. Bem, gente. Calibra pouso, proxa 6-1-4-1. Autorizado pouso, 1-0-0 graus, 1-2-9-6-1-4-1. Alfa Romeo para Bata, mandei a posição. Para o solo, Serra Azul Eco. Sem Serra Azul Eco, sua decolagem é uns 3-4, para o Anorte, e vai chamar o controle de frequência 120 desse 8. 208, Eco. Patrulha 1-0, informe do solo Graé, o vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Qual era no solo Graé, o 1-0? César Lueco, prossiga. Decolada em Massa, mandando para nós 500 pés. A intenção é PGR Ilha de Maré, justamente. Sua matrícula? Charles Serra Eco. É o Papa Romeu Serra Zulu Eco. Serra Zulu Eco, prossiga. A decolada em Rimar, mantendo para nós 500 pés. A intenção é um sobrevoo com PGR em Ilha de Maré. Após o regresso a Salvador, para mais um PGR de Serra 90 e Serra 90. Gente, César Lueco, prosseguem rendas de voo visuais, altímetro em Salvador 1-0 no 4. Atlantis Space, sendo em código transponder 0122. Informe a livrada CTR em Salvador. Tá, acionado 0167, César Lueco, conforme coordenação 14. Gente, 0167. Visual, 500 pés, informe, iniciando toque remetida na Ilha de Maré. O Azul 788 autorizado, alinhar e decolada 1-0, vento 0-9-0 graus, 1-0-9. Alinhar e decolada, questão 1-0-2-7-8. Lima Alfa Romeo, autorizado ingresso à direita, táxi até a Bata, reposte de volante. Quilo Romeu Oscar, segue o Lima Alfa Romeu, vai até a cabeceira 1-7, a porta alinhada e pronto. Após o TAP 366. Correto. As 4 mil pés em descida com 1014 a partir de agora. 7, Vitor e Juliette, autorizado o acionamento, Chapel Time. Foi Salvador, Cascavel 75, ponte espera pronto. Cascavel 75, mantém o ponte espera. Mantém o Cascavel. Tá autorizado, chama para ingresso no 7, Juliette. Azul 2788, decola 38, controle 120, decimal 8. 1208, obrigado. Boa tarde, China 6615, passando Serra Vitor 372. China 6315, autorizado, pouso, pistão no 0, vento 100 graus, 109. E pouso na 10, China 6315. Alfa Romeo de Rua, o senhor transponde a posição normal, ou posição stand-by, que transponde stand-by ao estacionar a frequência livre. Excelente, mantém a posição. Romeu Oscar, mantém a posição. Dos 262. Pareiro 2262. Aproxima-se de Elétrica, continue a subida 180. Chame Recife em 288, alterna 26, decimal 0. Recife 2262, 2262. Livre descida para 2500 pés, altímetro em Salvador 1014, livre afinal, nave chama estabilizado. Descida Romeu Oscar, autorizado a decolar 17, vento 100 graus, 129, Oscar. Cascavel 75, autorizado ingresso, pistão no zero, alinha e mantém. Alinha e mantém, pistão no zero, Cascavel 75. Juliette está autorizado a completar o alinhamento, alinhar e decolar. Vento 100 graus, 129, Juliette. 315, solo aos 41, direito 21, 1, solo. Direito 21, 1, 63, 1, 3. Quilômetro Rocha, decola 39, controle 120, decimal 8. Oscar, decola os 39, controle 208. 208, controle, entrando. Cascavel 75, autorizado a decolar 10, vento 100 graus, 129. Viu decolado, Cascavel 75. Passagem azul, 2759, ponte espera, pronto. 2759, ciente, mantém a posição. November Oscar, Luiz, está pronto? Vai pro Pula Ameaça? Teste visual pelo litoral sul, no corredor Axé, a meu pé, informe farol da barra, e a Sionic 0470 no transponder. Corredor Axé, no meu pé, já passará no farol da barra, o Pula Ameaça. Correto, e e troque o código para 0470. Me ajuda, graças. Controle com aquele cordial, boa tarde, para passando o Victor India Júlia. Vitor Índia Juliette, um no meu pé, corredor Axé, informe através do farol da Bar, acione 0456 no transponder. 0456, senhor? Correto. 0456, Vitor Índia Juliette. Acionado 0456. Queria confirmar a possibilidade de acender para 2500, senhor? Aguarde. Até o Axé inicialmente. O meu Oscar já está acionado 0470. Estabilizado nacional, Xenia 320. Xenia 320, complete a aproximação aí. Nave, Xenia Torre Salvador em 1 no noite, decimal 95. 285, obrigado, boa tarde, Xenia 320. Turma, meu Oscar. Acione 0470 no transponder, posição normal. Prossiga. Prossiga a portadora, pulando a ordem, controle. Cascavel 75, acione código transponder 0276. Está em contato radar, prossiga conforme autorizado. Azul 2759, autorizado para 101, 00 graus, 129. 728, vou ir direto Paulo Afonso. Direto Paulo Afonso, obrigado.